Torre Salvador na escuta do Tango Mike Golf. Quem me chamou a torre? Positivo, senhor. O Tango Mike Golf solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio 1 do Finger 1. Autorizado, reporte alterno do reboque. Tango Mike Golf. Será feito, obrigado, senhor. Controle, poderia confirmar a frequência do centro com 35317? Um 2685, alternando 12545. 2685, 2545, obrigado. Salvador Balança 3152, informação Delta. Só 3152, desça para 2 no pad, ajuste o altímetro 1 a 014, voe a posição Duna, informe. estabilizado no procedimento ILS, que foi pistão no zero. Gente, 2000 pés, Duna, 1014, formará no ILS X-Ray, tá? 3152. Torre Salvador, é o Mike Golf retornando. Simples do término do Golf, obrigado, bom dia. Exato, bom dia, senhor. Controle, tá? 3152 estabilizado no ILS. Centro, completo sinal, chame torre agora na frequência 1118, decimal meia dúzia. Torre 186, tá? 3152, boa. E Salvador, bom, boa noite, tá? 3152, baixado travado. Bom dia, tá? 3152, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Pouso autorizado na 10, tá? 3152. 3152 no solo 59. Libere a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão 03 nesta frequência, 3152. Aí, livrando à direita, Alfa Juliette 033152. Salvador, bom dia, Alfa e Fox. Salvador, bom dia, Alfa e Fox.